conta. O negócio é mais fundo e também mais complicado. O problema é de todo mundo e de quem tá do teu lado. Então